uma tremidinha. Pega na bundinha, pega na bundinha. A popozuda linda. Pega na bundinha, pega na bundinha. Dá uma tremidinha. Pega na bundinha, pega na bundinha. A popozuda linda. E dá uma tremidinha. Ô, popozuda linda. E vai mexendo o popozão. E vai mexendo o popozão. Pega na bundinha, pega na bundinha. Pega na bundinha, pega na bundinha. Uma tremidinha. Pega na bundinha, pega na bundinha. A popozuda linda. E vai mexendo o popozão. E vai mexendo o popozão. E vai mexendo o popozão. Uma tremidinha. Pega na bundinha, pega na bundinha. A popozuda linda. Pega na bundinha, pega na bundinha. E dá uma tremidinha. Pega na bundinha, pega na bundinha. A popozuda linda. E vai mexendo o popozão. E vai mexendo o popozão.